No vento da noite ecoa um tambor ancestral. Cordas sussurram lendas num ritual. Entre luz e sombra o destino chamou. Dois corações na guerra que o tempo criou. Ele vem da rua com o passo firme no chão. Camiseta branca brilhando na escuridão. Jeans azul marcado, cinto preto a reluzir. Luvas azuis cerradas, pronto pra resistir. Boné preto com neon riscando o ar. Óculos escuros prontos pra enxergar. Careca, barba negra como a noite a queimar. Arco nas costas pronto pra disparar. O vilão gargalha, ter em punho pra lutar. Cabelos brancos, fúria no olhar. Preto e vermelho num contraste mortal. Dois mundos. Tambores tribais ecoam cantigas. Entre a fúria e a redenção, dois destinos na mesma canção. Quem cairá sob a lua de neon? Quem vencerá no último tom? Após a colisão, só resta a batida do coração. Entre flechas e cadeiras no ar, a lenda